quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa de errada, mas alegra-se quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém tudo suporta, com esperança e paciência. Onde estás? Onde vives? Deixaste de aparecer? Onde estás? Não me dizes? Preciso de te ver. Estar contigo outra vez é para mim poder viver. Esse amor que perdi, o teu corpo aqui não consigo esquecer. Se amanhã tu regressares, voltaremos a cantar. Ah, nosso hino de amor. Onde estás? Faço tudo para te voltar a ter. Onde vais? Deixo tudo. Se assim tiver de ser, estar contigo outra vez é para mim poder viver. Esse amor que senti, o teu corpo aqui não consigo esquecer. Se amanhã tu regressares, voltaremos a cantar. Ah, o nosso hino de amor. Na vida existem pessoas que nos marcam. e há outras que nos deixam marcadas. Eu prefiro guardar as que me marcaram positivamente. Guardá-las numa caixinha do meu coração. Faça o mesmo. Guarde somente o que é bom. Os bons momentos. As boas conversas. Seja feliz. Que bom é termos alguém na vida a quem possamos partilhar, a quem possamos sorrir, sem ser criticados. Aqueles que nos conhecem profundamente, que conhecem as nossas qualidades e os nossos defeitos, e mesmo assim abraçam-nos e dizem: tens aqui um abrigo. Olha para mim. Deixa voar os sonhos, deixa acalmar a tormenta. Senta-te um pouco aí, olha para mim. Fica no meu abrigo, dorme no meu abraço e conta comigo, que eu estarei aqui. Enquanto anoitece, enquanto escurece e os brilhos do mundo cintilam em nós, enquanto tu sentes que se quebrou tudo, eu estarei. Sempre que te sentir só, batalhas, hoje não há tristeza. Deixa sair o sol, olha para mim. Fica no meu abrigo, perde-te nos teus sonhos e conta comigo. Enquanto anoitece, enquanto escurece e os brilhos do mundo cintilam, enquanto tu sentes que se quebrou tudo, eu estarei. Sempre que te sentir só, enquanto anoitece, enquanto escurece e os brilhos do mundo cintilam em nós, enquanto tu sentes que se quebrou tudo, eu estarei. Sempre que te sentir só, sempre que te sentir só, sempre que te sentir só. Nascer da águia. A águia é a ave que possui a maior longevidade da espécie, chegando a viver 70 anos. Mas para chegar a essa idade, aos 40 anos, ela tem que tomar uma séria e difícil decisão. Nesta idade, ela tem as unhas compridas e flexíveis e não consegue agarrar as suas presas de quais se alimenta. O bico está alongado e pontiagudo, curvando-se, dificultando a caça, apontando contra o peito as asas, envelhecidas e pesadas em função da grossura das penas, e voar torna-se muito difícil. Então, a águia só tem duas alternativas: morrer ou enfrentar um dolorido processo de renovação que irá durar aproximadamente 150 dias. Este processo consiste em voar para o alto de uma montanha e recolher-se num ninho próximo a uma parede alta, onde ela não necessite de voar. Então, após encontrar esse lugar, a águia começa a bater com o bico contra a pedra até conseguir arrancá-lo. Após arrancá-lo, espera nascer um novo bico, com o qual vai depois arrancar suas unhas. Quando as novas unhas começam a nascer, ela passa a arrancar as velhas penas. Só então ela sai para o famoso voo de renovação para viver por mais 30 anos. Nas nossas vidas, quando as condições não estão como gostaríamos que estivessem, muitas vezes temos de nos resguardar por algum tempo e começar um processo de renovação, para que continuemos a voar um voo de vitória. Devemos-nos desprender de lembranças, costumes e tradições que nos causaram dor. Somente livres do peso do passado, poderemos aproveitar o resultado valioso que a renovação traz. Renovemos a cada dia nossos objetivos, nossos sonhos, nossas esperanças. Pensemos que hoje nós podemos fazer o melhor de nós, para que amanhã, ao olharmos o passado, chegarmos à conclusão que a nossa vida realmente valeu a pena ter sido vivida. Quando eu voltar a nascer, quero ser bonito, ser um traço de rapaz. Se for preciso morrer, tanto faz, para voltar a nascer. Quando eu voltar a nascer, quero ser a casa onde vivo o teu olhar. Assim já posso entristecer e chorar, para voltar a nascer. Quando eu voltar a nascer, quero ser a vozinha, ter o dom da criatura que dança com a lua à cintura. Tu vais ver, nunca mais danças sozinha. Quando eu voltar para ti, quero ser a essência de todos os teus sentimentos. Quando eu andar por aqui, paciência, vou tirando apontamentos. Quando eu voltar a nascer, quero ser a vozinha, ter o dom da criatura que dança com a lua à cintura. Tu vais ver, nunca mais danças sozinha. Quando eu voltar a nascer, quero ser a vozinha, ter o dom da criatura que dança com a lua à cintura. Quando eu voltar a nascer, quero ser a vozinha, ter o dom da criatura que dança com a lua à cintura. Tu vais ver, nunca mais danças sozinha. Tu vais ver, nunca mais danças sozinha. Cada sonho que se deixa para trás é um pedaço de futuro que deixa de existir. Hoje fiz de conta que o mundo era meu. Quis pintá-lo alegre como eu. Mostrar a toda a gente o que estava a sentir. Como as coisas simples nos fazem sorrir. Ninguém vê. O amanhecer, ninguém vê a vida acontecer, ninguém faz castelo. Tinha o mundo na mão. Quis que não fosse um deserto de solidão. Toda a gente corre sem saber. Passa pela vida sem viver. Ninguém. Ninguém faz castelos.